Começa agora, Bocadinhas. Olá, você sintonizado aqui com a gente no nosso Bocadinhas de cada dia, de cada quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira e você já sabe que hoje é dia, né? Você já tá preparado e a gente vem aqui pra você se deleitar mais uma vez com nossas belas vozes, com grandes conversas aí que prometem mudar a sua vida, ou às vezes não também, né? Porque nem tudo precisa mudar a vida de alguém. E hoje tem tudo pra ser um episódio bastante especial, porque é um tema que é muito especial, porque é sobre uma parada que não vou nem usar a palavra mudou, mas mais moldou a minha vida que qualquer coisa. E hoje estou aqui com pessoas muito especiais, né? Marcelão. Eu sou especial. Você é especial, cara. Acho que todo mundo é especial do seu jeito, né? Muito difícil você conseguir ser um merda em absolutamente tudo, assim. Você sempre tem alguma coisa pra mostrar. Sim. Né? Uhum. Alguma coisa você é bom. Você pode ter descoberto ainda. É, exatamente. Ou não. E essa vozinha que vocês escutaram aí é de uma pessoa que eu tenho a felicidade, a honra de estar aqui trocando uma ideia, que é outro multi-instrumentista talentosíssimo. Monstro. Samuel Batista. É nóis, rapaziada. E muitos de vocês talvez não conheçam ele, mas só fazer uma breve apresentação. Ele é o atual guitarrista do Matuê, né? E é um menino de 19 anos de idade. É mesmo? Sim. E então você imagina, né? O cara tá colando com gente grande, sendo apenas um neném. Imagino que o futuro não reserva pra esse rapaz. 19 anos, cara. Eu fiquei de cara agora. Sabia não, né? Não, mano. Pô, cara de velho também, né? Não, é maturo. Maturei. E, cara, hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa relação com instrumentos musicais, né? Como essa é uma parada que é muito protagonista da minha vida desde muito, muito cedo, assim. Né? Talvez na vida do Samuel mais cedo ainda, né? Ele que é um moleque que é super novo ainda. Pô, imagina quando ele tiver nossa idade, cara. É. Aposentado, tá ligado? Eu pensava isso também, porque quando eu tinha 14 anos, eu já tocava legal guitarra, tá ligado? Eu falava, mano, imagina quando eu tiver 20 e poucos. E aí eu tô a mesma coisa de quando eu tinha 14 anos. Eu tenho medo. Eu piorei. Tipo assim, eu tô igual, não evoluí muito. Mas, cara, falar sobre instrumento musical, acho que é muito oportuno aqui, porque a gente tem duas gerações diferentes, né? A minha, do Marcelo, e do Samuel. Olá. Aí, que é meio que a geração seguinte ali, né? O engraçado é que o Marcelo é uma das poucas pessoas que eu tenho contato hoje que me conheceu quando ainda não tocava nada. É verdade. Eu acompanho o Lucas, ele não usava nem palheta, mano. Pra você ter ideia. Ele não sabia o que era usar uma palheta. Tá ligado? Ficava com aquela guitarrinha dele, mano. Ele era um toco de gente também. A guitarra era do tamanho dele, quase, mano. Era muito engraçado. Mas eu já comecei com a guitarra, tipo, mano, zoada, parecia um berimbau, mano. Tipo, pô, a corda era aqui, tá ligado? Cara, então, a minha guitarra, ela era... A minha primeira guitarra foi uma Strato. Da Sim, Condor. A minha também. E... Não uma Condor, né? Mas é, sempre uma Strato. É, sempre a Strato, é clássica. Mas, cara, era uma guitarra decente, mano. Eu lembro que eu testei algumas, assim. Eu lembro que eu testei uma Tajima na época, não gostei. Testei algumas outras, assim, não gostei. Posso falar mal, porque vai que os caras patrocinam, né? Então. É, ele acabou não, de... Não gostei daquela Tajima específica, entendeu? E também faz muito tempo. Hoje ele já não sabe mais como é, né? Sei lá, 16 anos isso. Não, mas a Condor na época era maior custo-benefício, né? Na Condor até hoje, mano. É mesmo. Ela acha uma guitarra custo-benefício macia demais, mano. Demais. Então, e a minha Condor, por mais irônico que seja, foi a minha primeira guitarra, foi a guitarra que eu mais usei na minha vida. Sim. Sim, de tempo de gameplay. Eu comecei com a Strato Giannini. Giannini faz violão. Giannini é outra que eu testei e não gostei. Mais uma que ele acabou de... Acabando, destruindo o patrocínio. Destruindo. Esse é o nosso episódio. Porra, eu demorei pra caramba pra ter uma guitarra, tá ligado? E eu acompanhava. Tinha meu primo também, o Lucas e meu primo. Eles tocavam, os dois tinham uma Condor. Uh-huh. Né? Era engraçado, uma de cada cor. A dele era aquela Sunburst, né? Sunburst vermelha com a borda preta, assim, né? O fundo ficando pro meio vermelho. Dele. Da hora pra caramba. E eu sempre tive mais tempo, né? Tipo, eu demorei pra ter uma guitarra, eu toquei muito violão. É. Então, nylon de Giorgio. Nylon de Giorgio. Meu, e foi o maior... Nada a ver, assim, eu não esperava aprender a tocar um instrumento, mas, assim, alguém chegou, né, no caso foi meu primo. Toca guitarra. Meu, ele começou a tocar o violão na minha frente, eu falei, nossa, mano, é possível tocar uma música, tá ligado? Pessoas normais conseguem tocar isso. Eu falei, caraca, a última vez que eu tinha visto ele, ele não tocava nada. Aí passou uma cota, eu vi ele, ele tava tocando, eu falei, nossa, eu queria aprender pra caralho. Eu puxei também, tipo, essa pira de começar no instrumento pelo violão, tá ligado? Foi, violão na foi verdade, o primeiro instrumento. Eu lembro que meu violão, olha como que meu violão era tão vagabundo, que uma vez meu pai saiu dia das crianças, ele falou, vou comprar um violão. Ó, mentira, eu queria uma piscina. Toma um violão, filho. Não, eu queria uma piscininha de ficar em casa, eu era criança, tá ligado? Eu queria aquelas piscinas de 50 contas da Americana e tal. Aí meu pai, mano, eu tinha ganhado 100 reais alguma coisa da minha tia de dia das crianças. E meu pai falou, ó, você quer que eu vou lá comprar pra você? Eu falei, isso. Só que era 50 reais. E tinha um violão americano de 50 reais também. Uhum. Meu pai trouxe os dois, que era 100. Top. Mano, só que o violão era tipo cachorro, nossa, mano. Era tipo... Violão de 50 reais. Não, e ele era um violão... Mano, e ele era um violão de nylon, só que tipo com corda de aço. Nossa. Ele já veio assim... Não, e, tava, ele tava muito jailbroken. Duro, mano. E tipo, eu lembro que eu comecei nesse rolê. Aí na época meu pai arrumou a filha do amigo dele, do serviço dele lá, pra me dar aula. Mas ela era uma mina que tocava só pra ela. Então, tipo, ela não dava aula. Uhum. E, cara, eu fiquei um tempão com ela, tipo, não aprendi nada. Até que eu falei, ah, mano, quer saber mais disso não? Joguei o violão pra lá. Abandonou. É, até que aí passou uns 4 ou 5 meses e do nada eu sonhei que eu queria tocar guitarra, mano. Sei lá, eu acordei, sei lá, mano, só sei que eu acordei e quis... Do nada. É, e tava lá atrás, falei que ia tocar guitarra, guitarra, guitarra. Peguei o violão, fui tentando fazer o que eu já tinha aprendido um pouquinho com ela. Aí meu pai falou, você quer aprender mesmo? Eu falei, quero. Aí ele foi e me levou pra casa da música, tirou uma guitarra e um amplificador. E é isso. E tchum, vai. Tá ligado? Eu... Pô, comecei mó empolgado e o final foi tipo... Não, mas é da hora. Toca aí, toca aí. E aí, hoje eu toco tocando. Mas eu acho legal, né, a oportunidade que, sei lá, os pais dão de dar alguma coisa pra você aprender, né? Uhum. Tipo, sim, mas é... Parte um pouco de você, só que, pô, o incentivo é mó legal. Sim, uhum. Se você não ganhar o violão de 50 contos, você não tava fazendo talvez nada. Esse violão de 50 contos tenha feito você ir parar tocando com o Matuê, tá ligado? Exato. Sim, não, com certeza. Isso é tipo, mano, eu fiquei com esse violão, pra mim ganhar guitarra, eu fiquei, tipo, 6 meses com esse violão, tá ligado? Demorou. Tipo, depois que ele já tinha comprado, eu fiquei mais 6 meses ainda com ele. Certo, né, pai? Meu pai, ele demorou porque ele achava também que ia ser uma onda, tá ligado? Sim. Tipo, vai lá, compra, gasta uma grana e o moleque larga o bagulho. Sim, e... É só uma fase. É só uma fase. É louco. Cara, é, já falaram muitos pra mim a respeito de muitas coisas, assim, né? E eu sempre, cara, eu sou... Olho pra instrumento com muito carinho hoje, sabe? Tipo, aquele negócio... Sabe quando você é criança e você passa na frente de uma loja de brinquedo e seu coração parece que você começa a sentir aquelas borboletas no estômago? Não, eu sinto isso sempre que eu passo na frente de uma loja de instrumentos, nossa, sabe? Nossa, Teodoro Sampaio. Como se aqui fosse o lugar onde... É o recanto da felicidade, e assim. E não leva tipo, nada dele. Porque... eu adorava, era um tesão em loja, pedi pra testar os bagulho e falar... quanto custa tocar Barca The Moon. Smith Shadow Mine. Muito top, mano. É muito da hora. Mas deve ser um porre trabalhando. Nossa, mano, mas ué, tanto de molecada que entra lá pra tocar Smith Shadow Mine. Nossa. Pelo amor de Deus, mano. E, mano, a minha história com o instrumento, ela começa. Eu tenho um pouco de influência do meu pai, né? Porque ele sempre me botou muito pra ouvir música que te incentiva a querer tocar instrumento. Sim, tipo, que tem guitarra. É, sempre desde moleque eu ouvi muito Queen, ouvia muito AC/DC, Deep Purple e Led Zeppelin. Acho que essas 4 bandas são as bandas primárias da minha vida, assim. É, Queen, Deep Purple, Led Zeppelin e AC/DC. Uhum. E o Iron Maiden? O Iron Maiden também, verdade. O Iron Maiden também. E o Iron Maiden. Aparece, mas ele aparece um pouco depois, assim, porque eu lembro que meu pai tinha um monte de CD do Iron Maiden e era um negócio que eu tinha medo, assim, porque aquela capa é tudo demoníaca, tá ligado? O Ed, aqueles desenhos horríveis, eu falava, mano, isso aqui é coisa do capeta, é bom pra morrer. Só que eu fui começando a virar um infanto juvenil ali, né, um adolescente, e eu era muito próximo da minha prima, e minha prima, ela tinha muito esse contato com banda, ela assistia muito clipe, assim, na TV, na época do Mix TV lá, da MTV mesmo. MTV. Passava uns clipes, pá. E graças à minha prima, eu comecei a criar um apreço muito grande pelo Green Day, assim. Nossa, comecei. Você tá ligado, essa né? Essa daí é a fase do Lucas que ele andava com a skin do Green Day, mano. Ele tinha tudo do Green Day. É muito erro eu falar que eu não Nossa, sei quem é. Nossa, caderno do Green Day. Green Day é uma banda. Não, é uma banda, mas. Brinqueira do Green Day. Deixa eu pesquisar aqui só pra me ver se é essa mesmo. É, é uma banda tipo de punk novo, assim, né? Não é exatamente o punk do Misfits, do Ramones. Mano, nossa, minha escola foi totalmente. A primeira música do Green Day que eu vi na minha vida foi American Idiot. Vendo o clipe. Mano, minha escola foi. É, também é tipo a minha idade, tipo, cooperou, acho que bastante pra isso, né, mano? Esqueci que ele tem 19. É uma outra geração, né? Tipo, o Green Day, quando eu cresci, o Green Day já era uma banda meio tradicional, assim. Então, eles já eram meio velhos quando eu tava ouvindo eles, sabe? E, tipo, acho que também tem a ver, eu acho que nem só pela minha idade, que tem uma molecada da minha idade que já, tipo, tá ligado? Mas a minha escola musical foi totalmente diferente, mano. Eu, tipo, comecei na igreja, então, minhas referências eram muito diferentes. E quando eu comecei no meu professor, ele era um professor meio... Bossa nova, tipo, jazzão, e tipo, ele me... Aí eu comecei a escutar, tipo, muito Djavan, João Bosco, essas, tá ligado? Esses caras, tipo, brasileiro. Popular brasileirão. E rock, mano, rock foi entrar na minha vida, ser sincero pra você. Três horas Serem. Atrás. Há três anos. mano, tipo, eu não tinha essa convivência com rock, nunca tive. É, eu acho que eu comecei a gostar de rock, que muita gente vai me julgar muito por causa disso, por causa do Slash. Quando eu descobri o... Não, mas tipo, tá ligado? Quando eu descobri ele, mano, eu falei, caraca, o cara manda muito. Isso é rock and roll, só que ele foi... style, né? Mas ele é muito... Pô, o Slash, mano, ele inventou a roda, assim. É, mano, eu acho que ele é um cara que, tipo, no rolê do rock... Obviamente tem vários outros que são muito importantes, símbolo, mas ele é um símbolo, tá ligado? O fato do cara usar uma cartola tem e ser... que deve conhecer ele e não saber o nome dele, né? Sim, mano, não, tipo... Figura, todo né? mundo figura. Conhece o Slash. Tá ligado? Ele e Jimi Hendrix, eu acho que são dos mais, tipo, tá ligado? Porque, claro, tem vários guitarristas muito bravos do rock, mas, mano, sim. Não são tão ninguém... figuras então, quanto... É, a icônico, figura do Slash é um negócio meio imbatível, tá ligado? Aí depois dessa vibe aí que eu comecei, só que, tipo, o meu rock foi diferente. Eu comecei a curtir muito. Não, é tipo guitarra pesada, assim, vamos dizer, virtuosa, né? Com mais distorção, drive, assim. É tipo, que eu comecei na Strato, né, mano? Então, tipo, Jimi Hendrix sempre foi presente na minha vida. É, da hora. Mas o, tipo, Steve Vai, Joe Satriani, tipo, uma galera assim, foi, tipo, vindo com o tempo. Aí eu fui, caraca, mano, isso é guitarra. Slash é bom pra caraca, mas caraca, olha o que esse cara faz, tá ligado? Slash é bom pra caramba, mas tipo, Deus. É, tá ligado? Não, eu falei, mano, é isso que eu quero fazer na minha vida. Aí eu comecei, mano, tipo... Aí é assim que eu acho que a guitarra com distorção entrou na minha vida. Porque até então, mano, era só tipo jazz, não, bossa nova. Mas essas coisas, elas são muito presentes, né? Porque o próprio jazz, ele conversa com o rock muito, né? Tipo... O rock, ele meio que é um mega gênero que tem muitos subgêneros em comum. Pra assim, ele existir, teve que existir outras não, coisas. Não, ao contrário. Eu acho que o rock deu origem a muita coisa, tá ligado? Muita coisa. Debate, tipo, hein? Aqui. Não, claro que não, o rock não foi o primeiro gênero musical criado, mas ele, tipo, muita não, coisa sai dali. Sim. Tá ligado? Eu acho que também, tipo, é por conta de uma questão de... É, não, vou falar, não sei, vou falar merda. Não, pode falar, mano. Não, eu não sei o que eu ia falar, mano. O comentário não é aberto, ninguém comenta. Eu não sei o que eu ia falar. Mas enfim, eu acho que é tipo uma questão disso. Tipo, acho que é uma mistura tanto do rock quanto do jazz, tá ligado? Porque se você parar pra ver, o jazz, o que, que é o jazz? É igual, tipo, hoje eu toco uma vertente que é o trap, a vertente do rap. Que pra mim tocar essa vibe, eu toco, tipo, é uma guitarra bem presente, o New Soul, vamos dizer assim. Muita coisa do que eu faço vem dessa vibe. Mas o que, que é o New Soul? O New Soul, ele é um subgênero do R&B contemporâneo. E é influenciado, tipo, pela black music, pelo jazz, pelo hip hop, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que na verdade todos os gêneros musicais têm um pouquinho de cada um, tá ligado? Isso que eu acho que é a grande beleza, assim, da música, né? Como, sim, como dá pra gostar de muitos estilos de música, porque eles se encontram em algum ponto. Sim. Ali, sabe? Eles se encontram em algum ponto. É muito, muito bonito quando esses gêneros se encontram, assim, essa mistura. É igual, tipo, não sei se você já viu esse vídeo, que é o do B.B. King, que ele faz, tipo... É tipo uma jam ao vivão, assim, tipo, aí tá o Slash, ele... É, se eu não me engano, o John Mayer tá nesse. Não, acho que não. Mas, tipo... Jeff Beck, Tipo, mó aleatório. Uhum. Tipo, um cara que usa Les Paul, outro que, tipo, uhum, usa semiacústico, outro que usa Strato, que são... Todos se encontram no ponto de encontro. Se encontram. B.B. King, o rei do blues, tipo, o cara do rock. O outro também, tipo... Uma fusão muito louca. É, e tipo, é, vira música, tá ligado? É, acho que esse que é o doido. Isso é muito foda. Música é foda, né, mano? É muito foda. Parte de uma coisa, às vezes, muito simples. Eu lembro que, tipo, eu comecei a gostar de sei lá, o que me incentivou a querer aprender a tocar foi ouvir, tipo, tentar aprender as músicas que eu gostava. Uhum. Então, tipo... É, mas é o caminho mais prazeroso, é, acho. É. Então... Você chegar num ponto que, cara... Pô, quando eu descobri Nirvana na minha vida, eu falei, cara, esse negócio é pesado, achei da hora, tá ligado? Eu falei, O grunge é foda, o né? O grunge é foda, mano. E era, assim, é largadão, isso, né? É tipo... largado, é simples, é quadrado, não tem... E tem... era uma parada que dava pra tocar, e né, dava mano? Pra tocar, sim, dava pra aprender isso aqui, tá, sabe? Ligado. Tipo, eu sempre fui muito... É acessível, também, né? Acessível. E eu tenho uma limitação, essa assim... Eu acho que é da hora do rock também. Oh. Não, fica bom. Da hora do rock também. Não. O rock tem uma parada, tipo, que os mais antigos também, né? Tipo, o Guns N' Roses é uma banda que você consegue tocar as músicas. Tipo, por mais que ela seja, às vezes, a maioria é meio tom abaixo, mas tipo... Você pega um Knocking on Heaven's Door ali, mete os três acordinhos, tá ligado? Acho que esse que é da hora. Mas é a pauleira que eu curto, tá ligado? Eu gosto do barulho. Sim. Então, tipo... Né, no tipo, Nirvana, tipo, a sujeira. Porra, é sujeira, é simples, é quadrado. E eu gostava muito de Red Hot também. Então, e Red Hot ele tem um pouco disso do sujo também. Tem, né? E é misturado, né? É tipo uma vibe mais suja e mais... Então, eu gosto. Conversa bem esses dois pontos, né? Sim. Na hora eu gosto de falar que Red Hot é a pior, melhor banda que eu gosto. É a melhor banda que eu não gosto, o Red Hot. Não, calma aí. Quê? Então, o Red Hot eu tive sempre... Eu nunca consegui me relacionar muito bem com o Red Hot. Eu tô tentando entender essa frase até agora. Não, mas não, é da hora, tipo, pô, das bandas que eu não gosto, com certeza é a melhor. Ah, tá. Ah, então você não gosta de Red Hot. Cara, não, então, mas não é que tem algo de errado. Eu ia te chamar semana que vem lá pra tocar. Tá ligado? Ele só tá perdendo hoje. Não, hoje ele tá perdendo tudo. Só me dando mal. Não quero que pareça que eu tenho algo contra o Red Hot, assim. Ele só nunca clicou muito bem pra mim, assim. Eu nunca... tive aquela vontade de falar, mano, hoje eu quero ouvir um Red Hot, tá ligado? Mas eu iria no show amarradão. Stop, assim. Nunca? Eu era viciado, eu curtia muito baixa, tá ligado? Essa é boa pra cá, o Flea, pô. Não, o Flea é muito foda, eles são foda, tá ligado? Mas eu não gosto. Eu não consigo explicar, mano, é só uma parada que nunca clicou. Mas tem uma admiração fodida pelos caras, assim, acho foda pra caralho mesmo. Desde que eu comecei a tocar, mano, e aí quando eu comecei a tocar eu virei tipo um doente pelo bagulho, assim, fiquei obcecado pela guitarra, tá ligado? Tipo, tinha essa minha prima que me influenciou a gostar de Green Day, e aí, tipo, a gente viu aqueles caras tocando e você começa a falar, mano, eu quero viver isso, tá ligado? Eu quero ser isso, eu quero ser rockstar. Esse lance de ser um rockstar, tá ligado? Sim. Que hoje em dia, aqui no Brasil, você vê isso muito no trap, né? Sim. Hoje em dia o trap é o novo rockstar, tá ligado? Tanto que o Major RD, ele postou um negócio lá. Tanto daqueles conservadores que deve estar querendo matar a gente agora. A música do Post Malone lá. O Post Malone, mas o Major RD, eu até comentei na publicação dele esse dia, falei assim, mano, o rock vive, tá ligado? Tanto que o nome da label dele é Rock Danger, ele faz o show lá naquele modelo lá. Eu falo, mano, isso aqui é o rock and roll. É o rock and roll, não, o show do Major é tipo... Eu tinha visto uma entrevista do Mr. Catra falando que, mano, ele teve muita banda de rock do porra, entrar no funk da vida e tipo... Ele teve uma banda de rock depois de velho já, pouco antes dele falecer, que era Mr. Catra e os Templários. Ah, eu sei, mano. Pode ele crer, gravou mano. Até... O Retorno de Jedi, tem uma música. Sim, tem o... Caraca, o Mano Meu gravou esse último, que ele fez um álbum, não foi? Então, o Mano Meu participou, só não lembro nem que ele participou, né? Então, é uma doideira. Boa. Cara, eu acho que o rock and roll tá muito além de ser um gênero musical específico. Isso assim, que sabe? Eu ia falar, mano. E o rock and roll é atitude. Atitude. Tá ligado, pode crer. Tipo, caralho, mano. Por isso que quando eu vejo um bagulho muito da hora, eu falo, caralho, rock and roll, é rock and roll, mano. Porque, tipo, mano, acho não que tem a ver com balanço, guitarra e fazer pá, o pá, rock pá. Parou de ser, tipo, só, tipo... O rock evoluiu, né? Evoluiu, mano. Ele se tornou... transcendeu, assim, além de ser, tipo, só um gênero musical, ele virou, tipo, um, vamos dizer, cara, estilo de vida. É estilo de vida, mas cê... até mais que isso mesmo. Sim, assim, mano, igual, tipo... Por moda, não só música, mas é, tipo... Mano, maneira, igual isso que você falou do Major, mano, é o maior exemplo de, tipo, rock de hoje em dia, é o show do Major, mano. É, tipo, roda punk, os caramba, tipo, nossa, e tá ligado, mano? O cara, tipo... Claro que a técnica é importante, sim, mas você vê o cara, tipo, é um negócio mais visceral, sabe? É, mas mais... ele canta com... com ódio. Você fala, caralho, é rock. Aqui, tipo, é animalesco. E a parada, acho que é tipo, o rock hoje, você não vê, tipo, o rock não é tão gigante quanto já foi. Sim. Ainda é gigante, ele sempre, sim, vai ser. Mas teve o auge ali. Mas teve o auge, tipo, acho que o rock já foi muito... É, anos 80, 90. É, tá ligado? Hoje é tipo uma parada, ó, falando de major. Só rock. Só dois. Rock. Mas, tipo, hoje eu acho que é uma parada mais, tipo, de momentos. Igual, por exemplo, tem um Rock in Rio. Por mais que o Rock in Rio não é um evento de rock, uhum, mas... Sim. Tá ligado? Traz essa, música, né? Essa vivência do rock, é, essa energia do rock. É um negócio muito estabelecido já, né? O rock, tipo, por mais que ele não esteja mais no seu auge, sim, é tipo, é igual a televisão. Sim. Pra mim o rock é igual a televisão. É, TV a cabo. Já teve seu momento que, tipo, só existia TV, só que hoje existe tanta coisa a mais, sim, que, tipo assim, sempre vai ter gente vendo TV. Sim. E, tipo, por exemplo, o Slipknot, que é uma banda pesadíssima, eles lotam estádio no Brasil, sim, com facilidade. Eles lotam, não, estádio e qualquer essa lugar é a mundo, parada, tá tipo, igual você falou, a TV. Hoje, tipo, muita gente não vê TV, TV, TV, mas vê outros meios de transmissões de vídeo, igual o YouTube, é, uhum, tá ligado? Eu acho que o rock virou meio que essa pira, tá ligado? Uhum. Sim, e tem bandas que, tipo, é, não dá pra definir um gênero dela. E o rock e não morreu. Fala. O rock vive em outros gêneros. Outro gênero, acho que é isso. Sério, porra, essa frase foi boa. Como é que você, sei lá, qual que é o gênero de um Coldplay da vida, sabe? Tipo, é, música de vender carro. É, música de Natal. Música de comercial de carro. Mano, que é que eu... Não sei, mano. Não sei, sabe, não. Tipo, mas aí você vai ver os elementos que compõem a banda, são todos instrumentos que uma banda de rock não teria. Essa que é a brisa, né, mano? Tipo, eu acho que o rock, ele tá presente, um solo de guitarra. O guitarrista, ele quando ele tá fazendo um solo, ele não tá se sentindo um, sei lá, mano. Não sei, tá ligado? Eu acho que ele tá se sentindo sempre um roqueirão, uhum, tá ligado? Independente se, tipo... O ambiente que ele tá, o qual gênero ele tá tocando. A hora do solo é rock and roll, mano, tá ligado? É o ápice, né? É o ápice, mano. É a performance do... Não, mostra tá isso. Tá ligado? Não tem essa de, tipo, a hora do solo é... Tô pensando em Incrível Mundo de Gumball, uhum, tá ligado? Você tá, tipo, é meu momento, rock and roll, né? Tá ligado? Pode, e eu acho que é sempre essa pira, o rock vai sempre existir. Independente. Então, é porque ele vive de formas diferentes, né? Ele vive da sua forma tradicional, sim, na sua forma original. Uhum. Mas eu acho que o rock é tudo, mano. O rock é tipo. Tá ligado? O rock é tudo. O rock é atitude, tudo, mano. É ter personalidade. Atitude. Quem tem personalidade já é rockstar, sim, mano. Já é rock and roll, tá ligado? É, pauleira, cara. Eu gosto da pauleira, tá então, ligado? Sim, todo mano. Barulho. É isso, é tá vivo, é mostrar que você tá vivo. E eu acho, pô, que o rock também. Pé. Eu acho que uma das coisas que fez o rock ser tão gigante também foi os principais. É, as caras do rock, né? Vamos, uhum, dizer assim. Sempre tiveram muita atitude. Aham. Uhum. Você vê as bandas. Eles são muito loucos, né? É, mano. Tinha aquela parada do ninguém Ozzy. Ninguém tava acostumado. Era o Ozzy? Ou era o Ozzy, né? Que tipo, tinha aquela parada de que comia. Sim. É, tá ligado? Então, tipo. Nunca... A porra do Kiss, mano. Com aquelas caras pintadas. Sim, mano. Acho que isso sempre foi muita atitude. Com plataforma. O Jimi Hendrix quebrar a guitarra, botar fogo na guitarra. Você é rock pra caramba, mano. É, e o que o Djonga faz, por exemplo, hoje em dia... Rock and roll. Rock and roll pra caralho. Rock and roll. Pra caralho. Demais, mano. E, tipo, tem muitos nomes aí, né? O próprio Michael Jackson. Porra, rock and roll Michael pra caralho. Jackson. Não, o show do Michael era... Tanto é que o Michael já chamou o Slash pra ser da banda dele. E o... Ele tem o... O Beat It é um solo do Van Halen. Sim. Que é um dos mais cabulosos. Mais loucos. E eu acho que, tipo, é, mano, não tem como. Rock é. Faz parte, é, mano. Sempre fez, eu acho que sempre vai fazer também, tá ligado? Independente, igual eu na gig do Twitter. É trap, mano, mas, tipo, tá ligado? É rock. Tá ali, mano. O rock. Tá ali, o rock, tá ali, caralho, tá ligado? Demais. Independente, ó, nas músicas, tem muita referência. Igual Máquina do Tempo, Charlie Brown, e várias outras, 777, Anos Luz tem um solo. E, mano, e hoje a transcrição que a gente faz com banda, né, tem muitos elementos de, tipo, guitarra mais torcida, uma parada mais, tá ligado? Às vezes um pop rock, uma jogadinha assim, saca? Eu acho, e o Tu, ele é guitarrista, na verdade, né? Ele é músico. Então... E nos ensaios ele queria muito essa vibe, tipo, sem perder a vibe do trap, mas pôr uns elementinhos. Os elementinhos, tá ligado? É, e dá pra ver que um dos motivos dele ter tanto destaque, assim, né? E, pô, é um cara que, pra mim, hoje em dia, principalmente no segmento dele, eu acho que não tem como, não é nem porque você tá aqui que eu tô falando isso, tá, mas tá pagando não um tem aí. Ninguém que bata de frente com ele, assim, em termos de espetáculo, sabe, porque ali você tem um grupo que são pessoas que são, todas são musicistas, sabe, sim, todas sentem a parada ali, e o bagulho também é rock and roll, desde o Vox gritando, véi, véi, até você que toca guitarra, um instrumento clássico do rock. Sim, também. Não, mano, o Nox, você já trocou uma ideia com o Nox, mano, então. O Nox é aquele cara, tipo assim... E aí, mano, como você já, tá? Já, suave. No show. Mano, o Nox, ele é essa brisa, tá ligado? Performa. E, tipo, né? Até... falando até da gig lá, tipo... Todo mundo é rock and roll purinho, mano. O Nox, você conversar com todo... Ele, o Nox, o Fredinho, que é nosso fotógrafo. Tipo, todas essas bandas de, tipo... Essa tal música, o nosso... Eu não sei como que chama isso. Mas que ele faz? Ele é o mano da luz. Eu ia falar o Light. Luzeiro. Light. Eu ia falar meter um dessa, tá ligado? Luzeiro. O Luzeiro, o nosso Luzeiro. Que eu chamo de mano da luz, o meu mano da luz. O mano da luz, mano, ele é tipo um dos maiores roqueiros que tem na nossa gig, mano. Sabe tudo. Todo mundo, na verdade. Os né? caras tá amarradão no bagulho. Amarradão, mano. Tá ligado? Eles fazem o show, então, tipo, rock and roll. Faz toda a diferença. Não é porque eles viraram o trapper, é porque o rock and roll tá ali. Tá ali, pô, mas tá ligado, é engraçado tá essa parada, não. É que, tipo assim, o rock ele tá presente em muitas coisas. Mas o que faz sucesso, né, tipo, tem muita coisa que é reaproveitada, pô, que eu descobri, tipo, de várias músicas, vários sons que eu curto, que depois, sei lá, você vê uma entrevista aí com um cara que é da banda, e aí os caras dão uma jogada, ah, meu, você acha que isso daqui é original? Aí o cara puxa uma referência, sei lá, de uma banda de 20, 30 anos atrás, e você fala, caralho, mano, os caras já tinham feito isso antes, daí, tipo... É sempre um retrabalho, né? Uma reinterpretação. Nada se cria. Não, pô, você aproveita daquilo. Você, pô. Isso acontece muito e às vezes ela renova pra gente algo que era muito legal e que muitas vezes a pessoa não tem nem a referência. E tipo, isso acontece muito no funk, por exemplo. Sim. Os caras pegam e resgatam um bagulho. Um exemplo, mano, é o TikTok hoje em dia, mano. TikTok é um dos maiores exemplos TikTok de tipo. TikTok é uma parada. Pegou uma parada que, mano, tipo, do nada a música que já foi, tipo, muito famosa antigamente e hoje. Todo mundo esqueceu. E hoje revive, tipo, de uma forma que, pode tá ligado? Que mas aí com a própria música mesmo, né? Mas, tipo, no funk isso é muito comum, cara. Tem Vidro Fumê, que é com Californication do Red Hot. Nossa, essa era clássica, tá ligado? E tem gente que conhece, e olha que louco, né? Tem gente que conheceu essa música só pelo Vidro Fumê. Cara, então, pois é. Exatamente. E tem exemplos mais recentes ainda. Por exemplo, eu fui em rolê que tava tocando Quem é aquela mina de, essa menina de vermelho, do Da Leste, e eu vi pessoas falando, mano, mas essa música não é da Glória Groove? Pode crer. Sim, mano. Sendo que, tipo, é uma parada de 10 anos atrás, e o pessoal já nem tem aquela referência. Não tem mais a referência. E hoje, nunca ouviu, né? A Glória Groove, ela, tipo, ela... usou essa parada. Usou a transcrição, né? Fez uma adaptação aí. E é muito foda. Tipo, tem vários exemplos, tá ligado? Tem Agudo Mágico aí lá, me dá o cu como se fosse sua buceta aí, que é Final Countdown, tá ligado? Mano, tem várias, mano. E tipo, as pessoas hoje em dia, tipo, acho que é isso, tá ligado? Acho que o rock, ele sempre vai estar presente nesses mínimos detalhes. Porque vai vir uma nova geração que nunca vai ter escutado, tipo, Red Hot, aí vai escutar, tipo, igual, por exemplo, essa Vidro Fumê. Vidro Fumê. E vai falar, caraca, Vidro Fumê, nossa, aquele só lindo Vidro Fumê, é brabo. O MCTH mandou muito. Mandou muito naquele violãozinho, tá ligado? Nossa, mano. Nossa, você falou agora, tem várias, né, mano, que são, tipo... Não, tem, no funk tem muitas. Muita, mano. Não tem só... a dos Beatles lá, do... Dentro do carro. Sim. É uma porrada, tem um monte. E você curtia muito Beatles? Cara, não. Eu também não. Isso daí é uma parada que... Tinha que falar isso, né? Melhores bandas que eu não gosto. Ele... Não, mano, gosto, mano. O Beatles, a minha pira com Beatles, eu acho que é tipo... Eu sei da importância, então, é muito importante, não, exatamente. Não mas escuto. Eu também nunca tive muita relação. Acho que já é um negócio que pra mim soa muito velho, assim, se pá, tá ligado? Porque eu sempre, por mais que eu escute muita coisa velha, né? Tipo, Led Zeppelin é um negócio bem velho. Mas eu acho que o Led Zeppelin consegue ser moderno mesmo velho. Sim. O Beatles eu já não acho tão moderno, assim. Mas é uma opinião um pouco pessoal minha. Mas agora que a gente falou em banda britânica, eu esqueci de citar uma naquelas bandas que me moldaram ali, que é o Pink Floyd, mano. Pink Floyd é insano. Floyd, assim, falar sobre atitude, tá ligado? A mensagem que os caras passam através do bagulho do The Wall, de toda aquela porra toda lá. né? E acho que é muito importante todo esse movimento, né, que o rock tem de muitas vezes ser anti-sistema, assim como é, sistema. Mano, eu acho que assim, hoje em dia, talvez o rock antigamente teve até um destaque maior também, por conta da. Por causa das atitudes, hoje em dia, muita coisa que você parar pra ver ia ser, tipo, super cancelada, tá ligado? Boa. Que igual, por exemplo, os caras eram muito doidos, mano. Faziam umas coisas que você olha assim hoje em dia. Caraca, tá ligado? Isso sempre. É, né? Tá. Não, mas ligado? Isso abriu porta pra muita coisa, assim, né? Não, e tem certeza. Tipo, bandas mais com posicionamento mais firme, assim, mais extremo, que eu gosto pra caralho, tipo Rage Against the Machine. Cê... Nossa, isso aí é revolta. Bom, mas se a gente falar até do... Com certeza você já escutou, mano. Não, talvez já devo ter escutado, não, mas de nome. Já ouviu, pô. Essa banda é tipo... É o comunismo puro, essa banda aí, tá é loucura. Você vê até, mano, puxando assim, não falando mais de rock, mas, pô, considerar o MPB em época de ditadura aí que os sim, caras... Sim, Rita Lee, né? Mano, a Rita Lee foi, tipo... É, mano... Resistência do caralho, sim, né? Mano, a Rita Lee, tipo, ela foi uma mulher, tipo... Ela foi rock and roll. É, pra caralho! Não, ela era rock and roll. Nossa, a Rita Lee é uma dos era rock and roll. Ícones do rock and roll brasileiro. Não, é, eu acho sem que ela... Sem tocar rock. Sem tocar rock. Demais. Tipo, as músicas dela, tipo... Esse que é louco, né, mano? Tipo, a Rita Lee foi uma das maiores referências e cantava, tipo... É. Cidade no Noite Neon. Nossa, mano. Eu gostava, mano. É, não, muito eu gostava bom. Como se eu vivesse. Eu gostava mais. Depois que ela morreu, eu parei de gostar. Não, é como se eu tivesse vivido essa época. Demais. É, mas, bem, mas, mano, é. Eu gostava. Olha, pra você ter noção, eu acho que, tipo, essa. Igual você parar pra ver, sobre, falando sobre a atitude ainda. Igual eu li o livro do Slash, uma época. Escreveu um livro? Escreveu, mano, e tipo, conta a, meio que a biografia. Sabia escrever, só tocar guitarra. Era a como biografia. É que ele enxerga com aquele cabelo ali, na cara dele. Nossa, eu vi um meme muito engraçado. É tipo, a nossa visão normal. E a visão do Slash é tipo, dois traços assim, ele enxerga no meio do cabelo. Cara, eu lembro que eu tive minha época Guns N' Roses pra caralho também, uhum. Assim, tipo, que eu ficava. Eu tinha aquele DVD do Live in Tokyo. Sim, lá, tá ligado? Mano, eu amo. Que ele tá com a camiseta do Frajola. Uhum. Nossa, esse de Tokyo é muito famoso, é muito mano. Foda, pode mano. Crer, muito tá, foda. Tá, bate, bate, e esse bate. É o Axl Rose tá com o diabo no corpo. Mano, tá, ele tá cantando igual um satanás mesmo, assim. Ó, época de ouro do... Época de... Que a voz dele era, tipo... Que ele era magrinho e gostoso. É, mano. Nossa, ele era mó gatinho, mano. Mano, e aí o louco dele, é tipo, no livro... Mas que teve uma época que... Ah, não, o Axl mesmo, que, tipo, bebeu tanto que estourou... O que foi que ele estourou, mano? Ele estourou alguma coisa, o fígado... Um órgão? É, alguma coisa de tanto beber, tá ligado? Acho que foi o Axl ou o Slash. E o Slash também, tipo, tomava uma garrafa de uísque por... Tipo, fácil assim, tá ligado? Tipo, por show, tá ligado? Sei lá. E era, tipo, essas atitudes deles que... Mano, eu vejo o que esses caras fazem, assim, o que esses... que essa galera do rock faz, né, e da música no geral, assim, eu falo, cara, o corpo humano aguenta muita coisa, sim, né, mano? Sim, mano. Porra, não, a gente bem, mesmo mano, vivendo essa vida de estrada, dele. Mano. Não, porra, mas nem se compara, mano. Não, mas, e, tipo, não, isso que eu tô falando, a gente que, tipo, é um lifestyle mais tranquilo do que eles eram, a gente vê que tem hora que eu paro pra pensar, caraca, mano. O corpo humano é cabuloso. É. Tocar todo santo dia, faz a turnê no país inteiro. Nossa. Um dia atrás do outro. E não outro, é nem isso, mas tipo assim, o lance dia, dos caras, tipo, pô, tem muita droga. É, né? Mano. Muita droga, muita droga. O Slash ele teve que parar de. Lembra que a marca registrada do Slash era o cigarrinho aqui, a bituquinha aqui de lado. Uhum. Ele teve que parar, que senão ele ia realmente morrer, tá ligado? É. E a guitarra muito dele ia parar isso. De suar. Ia suar, tá ligado? Em algum lugar eu vi o Corey Taylor falando sobre a gravação do Iowa, que é um álbum do vocalista do Slipknot. E ele fala que ele só sabe que esse álbum foi gravado porque ele existe, assim. Porque ele não tem lembrança, lembra. Porque ele passou o negócio inteiro transtornado de uísque, assim. Nossa. Ele teve uma overdose com 19... Com 19 não, acho que foi com menos de 19 anos. Tô confundindo porque é a sua idade. Uhum. E, tipo, ele teve uma overdose e acharam ele no lixo, assim. Vagas. Overdosado, tá ligado? Caralho, da hora. Então, tá vendo? O corpo branco. Não, aguenta. É da hora. Não, não é. Pô, eu só falo da hora pra correr. Da hora, ele... O Lampa Figode também, ele tem um steak aí, que Lampa Figode, mano, é pesadíssimo, uh-huh. Mano, é um negócio muito louco, mas mostra o making off daquele álbum, Sacramente, acho. Sim. Nossa, mano, aí é doido, mano, ele fuma tipo dois maços de cigarro, dá uma volta no quarteirão, chega morrendo e começa a gravar cantando assim, pra dar aquele aspecto cansado, você fala, caralho, cara, é muito pesado, mano, sabe? E, põe no corpo, isso era, mano, tipo, você vê como que é, né? Tipo, isso era uma referência pra galera, tipo, igual o Slash, que, tipo, essa bituquinha de cigarro. Quantas pessoas não começaram a fumar? Sim, mano, Slash, quantas pessoas não começaram a fumar? Style, né, mano? Usar uma cartola, começou... Dar um cabelão, deixar um cabelão sim, crescer, tá ligado? E o quanto de gente que, tipo, caraca, estourou o fígado... Tem que estourar o mito, tá ligado? Influencer. Influência, mano. É, mano. É, o Slash, ele... Né, por mais que... A gente tem algumas fases na vida. Eu tô falando muito dele, né? Mas é o que eu mais sei a história. Não, então. Mas a gente tem uma... é engraçado você falar isso, porque a gente tem uma fase na vida que a gente fala... Caralho, quem que é esse cara? Meu Deus, Slash? Nossa, ele é muito foda. É a hora que você muito conhece. Muito foda, muito é foda, muito foda. Aí daqui conhece. A pouco você entra naquela de... Ah, mas todo mundo acha o Slash muito foda. É, então e pose, tem aquela tá parada... mainstream, cara. É. E vai, você vai conhecendo outros guitarristas, outras bases. E aí você começa a falar assim, não, quem acha o Slash o mais foda é bobo. Só que aí depois você, depois de tudo isso, você volta pra, não, o Slash é sim, foda pra é caralho, foda. Sim, tá ligado? Não, e outra, a Slash, mano, é igual, tipo, é, particularmente, eu comecei com a Strato. Eu lembro que antes de começar com a Strato, nessa pira do dia que eu acordei, eu quero tocar guitarra. Mano, o primeiro cara, juro pra você, eu não lembro o que eu pesquisei, tipo, guitarristas, sei lá, alguma parada assim. O primeiro cara que eu acho que eu lembro, tinha aparecido era o Slash. Mano, eu falei, caraca, que nossa, mano, cartola, o bagulho que jogar cabelo. Eu falei, mano, é isso que eu quero. Então, nessa época, eu só consumia Slash, Les Paul, Slash, Les Paul, Slash. Legal. Primeira guitarra que eu tive foi uma Strato. Mano, me quebrou, tipo, minhas mas duas pernas. Aquela Spoge era uma guitarra mais cara, né? É o sim, desenho de sim, uma sim, tipo, ó, eu lembro que a guitarra acessível. Na época era, tipo, uma guitarra custo-benefício. Era, tipo, uma Les Paul era R$800. É, eu ia falar isso. Enquanto a Strato tava na casa dos 300. É, 400, 300, essa vibe, mano. E, tipo, no dia meu pai tava nessa pira também. Será que ele vai aprender mesmo? Será que ele... Será que vale a pena? Será que ele quer mesmo? Ele só tá de graça. É uma fase, igual a gente falou... Ele comprou um amp e uma guitarra, que deu o preço da Les Paul, que seria R$800. Eu lembro que meu pai comprou pra mim um amp e uma guitarra e deu tipo R$450. Sim, mano. Não, aí eu cheguei em casa, eu tava nessa brisa de Slash, eu fui e pesquisei, tipo... Aí eu lembro que, mano, me quebrou. Eu falei, mano, não tem referência de extrato. Não sabia como funcionava a captação, nada. Eu falei, caraca... Guitarristas que usa extrato, tá ligado? Aí apareceu o Jeff Beck. E, tipo, aí... Mano, eu lembro que eu consumia muita coisa aleatória porque eu não tinha uma referência de extrato. Minha referência de guitarrista era o Slash. Então, até as músicas do Slash, do Guns N' Roses, eu tirava só o começo, o riff. Tá ligado? Só o comecinho do riff. Porque pra mim eu falava, ah, mano, não tem a mesma vibe com a extrato. Nem tem a Les Paul, mano. É, tá ligado? Aí depois eu cresci no seu guitarrista. Uma música até o final. Nossa, também. Nossa, mano, preguiça, eu tava aprendendo a tocar, tá ligado? Eu ouvia, tipo, muito o Lucas, o meu primo. E eles começaram a entrar na onda da fritação, tá ligado? Ficar cheirando na guitarra. Aí eu, tipo, mano, não sei. Sei tocar o Nirvana, tá ligado? E aí, tipo, eu sempre fiquei na base, mano. Eu lembro que a primeira guitarra que eu comprei... Primeira e única, né? Porque eu não comprei mais de uma... Que eu nem comprei, meu pai me deu também. Sim. Porra, uma Dolphin. Dolphin. Meu pai, ele pagou acho que 280 conto naquela guitarra. Era uma SG, viu? Mano, era uma SG igualzinha do Angus. Era bonita, Young, mano. Dolphinzada? Nossa, mano. Igual vi do uma, Angus, sim. Só que era uma Dolphin. Mano, eu nunca vi uma SG da Dolphin. Mano, eu tenho foto dessa guitarra aqui, vai falando aí que eu vou achar. Porra, e hoje eu fui procurar. Esses dias aí fui procurar no Mercado Livre, não tem mais, mano. Né, mano, aí, é relíquia. Tipo, tinha um cara vendendo uma usada por 800 conto. Falei, vocês pegaram a época de Super Sonic, essas guitarras assim? Super Sonic? É, eu acho que era da Janine essa, não era? Não sei. Tonante. Tonante eu tô ligado. Então, os caras fazem uma cópia de umas Fender. É, aí, não, né? Você pegou essa época. Eu não peguei. Eu tenho um baixo tonante, mas eu não peguei a época do tonante. Nossa, e tipo, ele é um acabamento estranho, mano, né? Ele é meio grosso. É, não, assim, mano. Ele é tipo, é estranhaço. Não, mano, eu lembro que o cara, eu acho, eu não lembro onde que eu ganhei esse tonante. O cara falou, você quer? Ele ia jogar fora, porque, tipo... É, sempre isso. Quem tem um tonante, tipo, mano, eu quero colecionar. Ó a Dolphinzada, pai. Nossa! Essa do meio. Deixa eu ver de perto com o seu mil. Essa daqui é minha primeira guita. E essa daqui demais. É aquela ali que a gente gravou. Só antes de eu mexer nela. Ela é uma LTD? Aham. É mesmo, faz tempo pra caralho que você tem essa LTD. Caraca. Né, mano? Nossa, e essa Dolph tá linda, mano. Pô, tem ela até hoje. Se bobear, ela deve estar com as... corda derretendo. Nossa, mano, eu sempre quis ter, tipo, uma época de ter gostar muito de SG, assim. É, é mó style, né? Mano, é que eu fui pelo preço, tá ligado? Sim. E aí eu vi o dela, eu achei bonita pra caralho. Falei, mano. Ah, esse gel é lindo. Pode, mano. R$280 uma guitarra. Uma guitarra que eu piro muito, eu acho muito bonita, é a. A semi-acústica. Ah, tipo o Dave Grohl, assim. Não. A do Dave Grohl é. Também é, não. Ah. Tipo, é. Mas, tipo, uma vibe mais, tipo, BB Kingzão, assim. Tá, tem aquelas Gretsch, eu acho. Também, é. Só que eu, particularmente, acho que as Gretsch, elas fogem. Não fogem, mas elas. Não, é, tem as Gretsch. É um muito, timbre único, né? É. Ele não é realmente. Isso, assim. Isso, nossa, isso. É muito top, mano. Tá ligado? Uma vibe George Benson, Ivanizona, uhum. Assim, muito tá ligado? Louco, eu achei as guitarras assim lindas, mano. Nossa. A sonoridade também, tá ligado? Hora, né? Cara, eu investi tanto nessa parada de ficar sempre na base, né? Aham. Uhum. E aí, eu tinha um baixo em casa e eu não sabia. Eu descobri isso daí depois que eu fiquei meio grandinho, que eu já... Tipo assim, eu sabia, tá ligado? Uhum. Mas eu... Não sabia o nome de instrumento, essa não sabia o que é um baixo e o que é uma guitarra. Ele tinha um baixo, não sei. Mano, sempre teve essa case escondida lá em casa, em cima do armário, lá uns negócios. Só que, tipo assim, eu já peguei escondido, pegava na frente mesmo pra, tipo, testar. Mas, assim, nunca fui pra frente porque tinha uma corda estourada. Sim. E eu não sabia o que era afinar, eu não sabia como que toca. Sim. Eu comecei primeiro com o violão, e aí eu tive essa guitarra. E aí, cara, já tinha muito guitarrista, né? Já tinha o Lucas, já tinha o meu primo, e aí eu já sabia agora que baixo existia. Descobri que o que eu tinha em casa era um baixo, tá ligado? E aí... É, era demora um pouco. Demora pra entender. Exótico. Demora um pouco pra descobrir que aquilo lá era um baixo, mano. É, mano... É. Você tem foto? Muito exótico. É um baixo headless, sabe? Que ele não tem a cabeça... É um Steinberg. Ah, sim. Mano, caraca. Parece uma vassoura, mano. Mano, XL2, coloca aí. Eu tinha um XL2 1987. Ah, mano. Nossa, mano. Igual a vassoura aí, ó. Esse baixo é muito foda, mano. Sim, mano. Não, pô. É de madeira. Ele mas é era dos seus pais? Não. Era do meu pai, mano. Ele não. Tem uma história... Mano, é igual o baixo do carinha do RPM. Não sei se você conhece, assim, aqueles quadradinhos, uh-huh. Assim. E aí... Eu perguntei, né, de onde que veio isso, aí meu pai falou que ele tinha ido num festival de banda quando ele era bem mais novo, né, tipo, nem existia na época. Uhum. Ele tinha ido com uma rapaziada, eles estacionaram o carro do lado de uma van, e aparentemente essa van era de alguma banda que tava tocando no rolê. Roubo. Basicamente roubo demais, é roubo. Não, mano, assim, o que aconteceu? Eles falaram, assim, a história que eu ouvi, né, eu também não tava lá, não... Não posso desmentir que não foi um roubo. mas a van, eles falaram assim, que a van deu a ré e foi embora. E o bagulho ficou tava baixo embaixo e ficou do baixo, carro, tá ligado? O bagulho tava embaixo do carro. Claramente peguei. Ué, não anotei a chapa do carro, não sei quem que era a banda. Mas enfim, mano, raridade. Aí o cara que perdeu o baixo naquela época, nossa, descobrindo tá agora. Agora que ele falou, ah! Desgraça! Para, meu Steinberg. E era... Mano, esse baixo é lendário, mano. Mano, esse baixo é brabo. É lendário, mano. Se você for procurar atrás de um novo aí, é uns 12 contam, tá ligado? Tipo... E ele era tão exótico, foi difícil na época, mano. Roubo. Roubo pra caramba. Porque não vende corda dessa porra, tá ligado? Oxi, mas por quê? Na época é double ball. Ah, sim. Tem duas bolinhas, uma embaixo, uma em cima. Ah, esses baixinhos chatos. E não é... coisa fácil de ser adaptado, você vai ter que comprar específica. Uhum. Lá tinha umas da Dario que, mano, corda de baixo era um preço, essa daí era o dobro. Pode tá crer. Ligado? Era uns 300 conto, hoje deve estar. Preço de uma guitarra naquela época, é. Né? É, o preço da guitarra, parada. Mas eu botei pra funcionar, tá ligado? Ele era ativo, a bateria tava derretendo dentro, mas deu pra dar uma limpada, coloquei uma nova... É, a gente começou a ir pra estúdio, mano. Nossa, tinha uma brisa de ir pra estúdio. Lembra que a gente... Juntava as moedas pra ir... uns dinheiros, pegar assim, uma hora de estúdio. Uma... Pra alugar a sala, uma horinha de estúdio. Era e passa voando, né, nada. Mano? Passa voando. Sim, mano, eu odeio isso, mano. Uma hora não existe no estúdio. Uma hora não existe, mano. Era mó da hora, porque era mó evento. Tipo, oh, vamos pro estúdio, mano. Hoje é dia de estúdio. Sessãozinho. Marcelo foi meu primeiro companheiro de banda, assim mesmo, né? Tipo, pô, que a gente falou, tá, mano, a gente sabe tocar agora, né? A gente começou a tocar junto, literalmente junto. Isso daí que deixou a gente popular na escola, mano. É. Depois que vocês chegaram essa época que dá. Nossa, que eu não levava violão pra escola, né? Eu era. Ah, já levei. Eu também não. Já levei, não me julga. Mas as pessoas levavam. E aí. É, e a tinha gente essa teve também. A chance de brilhar, mano, porque tinha mais de um violão, tá ligado? É. Falaram, você toca aí. Porra, e era todos os caras mais velhos, o pessoal do ensino médio. Sim. E a gente tava na sétima série. Vocês viraram os descoladão, né? Na sétima série. Nossa, sétima. Porra, a gente era viciado. Ó, uma coisa que influenciou muito também eu a poder aprender a tocar e, tipo, me sentir mais rockstarzinho era Guitar Hero, tá ligado? Sim. Pô, Guitar Hero. Até hoje ele é, tipo... Tanta banda, tanta música diferente... Ah. E, cara, é da hora você também ter uma pessoa pra você tocar junto, tá ligado? É legal. É, que gosta da mesma coisa que você gosta também. Sim. E aí, tipo, pô, vamos tirar uma coisa? Uhum. Vamos. E aí, tipo, se encontra e aí começa a tocar junto. Sim. Ou então, se encontra no meio tempo e, tipo, vamos treinar. Tipo, pô, quantos fins de semana a gente não gastou só fazendo barulho? É, fazia tipo, barulho tarde pra tarde inteira. Duas horas da tarde tá lá. Da 8 horas da noite a gente, vamos desligar. Ligava tudo. Vamos jogar um guitarreiro agora. Vamos parar um pouco de jogar. Mano, vocês viram, falando de guitarreiro, vocês viram o novo jogo que saiu? Tipo o guitarreiro, só que você toca na vida real. Ah, sim. Pô, tá saindo uns agora. Oh, né? Eu fiz até propaganda pra esse jogo aí. É o Rocksmith. Você já, tipo. Eu joguei. É difícil. Muito legal, mano. É tipo assim. Dá pra aprender? Não, mano, essa foi a minha. É música mesmo. É, não, então, isso que eu falei. Eu pensei, tipo, mano, eu toco guitarra, mas eu acho que esse jogo é difícil. É, você não vai acertar. É, mano, é porque, tipo, é meio que você tirar uma música. Ou você sabe. Não, é, não, é tipo, é você tirar uma música na hora, tipo, vambora. É tipo. Ler uma partitura, mano. Tá ligado? Ou vai, mano. Não tem essa de tipo. Só que eu acho que, tipo. É igual a partitura, eu acho que a partitura é uma parada mais fácil ainda que a tablatura, mano. Cara, eu teve uma época, tipo assim, a minha história com instrumento é o seguinte, né? Eu comecei a tocar por conta disso aí, né? Via banda, queria ter banda e tal. Comecei a tocar lá com a minha prima, mano. Eu lembro que eu pegava o violão e eu ficava tocando absolutamente nada, assim, ó. As cordas soltas e eu blam, blam, blam, blam, blam. Até que eu comecei a falar, mano, vou aprender um acorde. Aí eu aprendi dois acordes, eu aprendi três. Eu falei, tá, já sei tocar alguma coisa. Três acordes, sei. Legal, bacana. Aí... Depois eu falei, não, violão não é o que eu quero guitarra. Aí, né, depois de muito encher o saco dos meus pais, eles me deram uma guitarra lá, Condorzinha. E aí eu comecei a, mano, fuçar, assim. Eu fuçava e eu ia, mano. Tanto que tem muita coisa que hoje eu tenho mania e toco, entre aspas, errado, porque são vícios que eu peguei aprendendo sozinho. Não dá pra pagar, cara. Você aprende sozinho, você tem dessas, né? Você tem vícios, coisas que, tipo assim, eu uso às vezes muito o meu dedo anelar quando eu devia usar o mindinho, tá ligado? Sim. Pra algumas coisas eu me sinto mais confortável. Né? É tipo quando você aprende a dirigir sozinho, sabe? Que você pega umas manias. É, eu acho que também padrão pra mim nunca foi uma parada, tipo, então. Sempre fiz o errado. É, então. E vira normal. E vira normal. Aí eu fui tocando e eu falei, chegou no momento que eu falei, tá, mano, eu sei tocar. Só que eu queria agora aprender o jeito certo, né? E aí eu enchi o saco da minha mãe pra ela me botar numa aula. O Marcelo foi comigo. O cara pra conhecer botou meu professor. Um baixo de 8 cordas na minha mão, falei, como é que. Faz o quê? Que, mano? Que faz isso? Botou um baixo de 8 cordas na mão de uma criança de 11 anos. É, tipo, o que é isso, mano? Eu não tive esse contato tão cedo com um instrumento mais de... Eu não... Ó, você puxa eu nunca tinha visto teoria também. Musical 6-0, mano. Não sei porra nenhuma. É. O que então, eu sei é tablatura. Pode crer. Só tablatura. Ah. O entendi. Que eu aprendi também o de teoria tirar foi... tirar algo de ouvido, mas... Sim. Porra, partitura é um negócio que eu fico assim, mano... Pra quê? Como que você começa? Assim? Pra quê, Dani? Esses meses que eu fiz aula aí, quando eu fui conhecer meu professor de guitarra, o Marcelo tava junto comigo, e ele ficou sentado do meu lado, assim. Cabeludo. E aí o cara falou, tá, vamos lá, o que que você gosta? Daí eu falei, eu gosto de rock. Lembra? Eu lembro, mano. Foi na casa dele. É, e aí eu lembro que ele falou assim... É, ó, escrevi nesse papel aqui três músicas que você quer aprender a tocar. Daí eu falei, tá, eu peguei o papel e escrevi One do Metallica. Nossa. Só quero essa, moço. Aí do falou, nada. Falou, essa aqui é difícil. Essa aqui é... Dragon Force. E One foi a primeira música que eu aprendi inteira na não minha é vida. Não é à toa, né, que se chama One, né? Podia chamar First. Podia. Tem esse lance do... De eu ser, né... multi-instrumentista, assim, que eu hoje toco, né, cordas, básico e bateria também, né? E rock canto por, mais por necessidade do que por qualquer outra coisa. Mas eu consigo, né? Consigo exercer essas funções aí. É muito engraçado porque a galera me pergunta muito sobre isso, né? E foi uma coisa muito por ordem de necessidade, assim. Porque guitarrista é um negócio que você chacoalha uma árvore e cai 8, né? Sim. Só que aí eu fui percebendo que as outras coisas... Ai, meu Deus. Vou falar. Fui percebendo que as outras coisas não tinha. Tipo assim, eu queria ter uma banda, mas não existe baterista. Mano. Não existe baterista. Você é, mano, é tipo, mano. Eu vi, você já viu a... Se ele existir, mano, ele mora lá em Guarulhos. A fotinha que, tipo, é, montando uma banda, tá lá, tipo, guitarrista 70, é, vocalista, tipo, 30, aí vai diminuindo, tipo, baterista, baixista. É, o que sobra, né, mano? Então, foi muito por conta disso que eu fui falando, mano. O que falta. Tá, então vamos aí, eu aprendo a tocar bateria, a gente vai fazer a banda com eu na bateria. Ué? A gente vai fazer a banda com eu no baixo, a gente vai fazer a banda com eu cantando. Ele tudo, tá ligado? Sabe, foi muito por isso que... Da hora. Mano, você pensa que o meu rolê de igreja era esse? É, e tipo, eu acho muito foda esse rolê de igreja, sim, que músico de igreja normalmente... É músico. Eu não sei se é pelo compromisso, pela... não sei se é pelo compromisso ou pela devoção da parada assim, mas tipo, os caras são muito foda, tá ligado? Mano, eu acho que é tipo mais, como você falou, pela necessidade, mano. Devoção, tipo, devoção. Nome de Deus, eu vou aprender. Porra. Caralho, nome de Jesus, porra. Toma esse gospel shop. Mano, eu acho que mais pela necessidade, tá ligado? Porque a igreja é um rolê, mano. Muito fechado, e... né? Não, não é nem fechado, mano. Mas a igreja... serve como ponto de início pra morar. Sim, é igual, tipo, eu não é porque eu não vou, tipo, falar baba ovo porque eu sou de igreja, mas os músicos de igreja realmente são músicos, tipo... Diferente. Eu não falo nem por mim, eu falo pelos caras que eu conheço mesmo, que, tipo, são sinistros, mano. É porque na igreja acontece muito isso aqui, tipo... Se não tocar bem, vai pro inferno. Muito cantor. Não, ligado? Muito cantor, se não for pra Deus, filhão. Muito cantor, muito rap, muito dos... Os famosos. Veio da igreja. Do gospel antes. Sim. Tudo, né, mano? A igreja rola muito isso aqui. A irmã às vezes vai pedir pra, tipo, vamos tocar uma música. Ela fala, me dá um si. E começa a cantar em sol. Ou, tipo, me dá um mi aí. E canta aí, tipo, em mas dó. Mas isso não é pecado? Ah, devia ser mesmo. Porque, tipo... Então, tipo, não, esse é o... Censurado, me dá essa um é a parada do músico, tá ligado? Tipo, aí a irmã puxou em mi, você tá em dó. Ela... pede pra você dar um dó e ela canta em mi, você tem que... Mas por que ela faz isso? É tipo um teste? Não é teste, é porque tipo, a maioria das pessoas na igreja, mano, tipo, que cantam ou acham que canta, né? Ou acham que... Às vezes até canta, mas acha que tem uma noção musical porque escutou muito instrumento a vida toda, é. Ou... Sim, às vezes, mano, não é... Ainda mais irmã de igreja, assim, são aquelas irmãs que têm o hino da harpa, os inários, tipo, na cabeça desde... E cresceu cantando por uma necessidade. Ah, não tem ninguém pra cantar, canta. Aí aprendeu realmente a cantar, só que não tem noção musical. Uhum. Então, às vezes, ela vai, tipo, canta até no tom, às vezes, mas não tem noção nenhuma. Então, tipo, ou às vezes ela tem ela canta bem, mas não tem noção das cordas vocais. Então, ela começa num tom e vai pra outro. Não tem noção de campo harmônico. É, tá ligado? Então, tipo, isso acontece muito. E os músicos da igreja, a necessidade, igual eu tava falando, é tipo... Hoje não tem baixista. Uhum. Tem você. Tem eu. É igual eu aprendi a tocar teclado, baixo, essas coisas, por conta da igreja, mano. Eu lembro que tipo, um dia, um culto assim, tava eu, não, eu não tinha levado violão, não tinha levado guitarra nem nada. Tava eu e o teclado. E o cara que ia cantar. E ele falou, ou é isso ou é a capela. Essa porra. É, eu falei, mano, vou tentar aqui. Aí eu ia caçando, tipo, a nota aqui. Opa, que isso aqui é um dó. Então... É, quando o instrumento musical é porta de entrada pra outras drogas. Sim, mano, né? É porta de entrada, mano. Outros instrumentos. Porta de entrada. Quando você tá num instrumento, você, né, entendendo o mínimo ali da base. Sim, você tem a... Perfeito. É igual o que você falou do violão pro baixo. Tipo, o baixo é só as quatro cordas. É, a mesma coisa. Tá ligado? É. Então, tipo, é mais simples na teoria. Só existem sete notas, né? Sim, mano, existem sete notas. Isso que eu sempre falo. Qualquer coisa. Doze. É. Aquele chato. Sustenido. Mas, tipo... Nem de ré. É isso que eu penso, mano, sempre. Tipo, o instrumento é isso. Ele te leva a outros instrumentos que te leva a droga, imagina. Ele te leva a outras coisas. Em algum momento vai chegar em muita droga. Muita droga. Prostituição. Depende do gênero. Que é o momento que você normalmente larga a igreja, né? Larga. Nossa. Nossa. Mas é, eu conheço muito músico foda também que saiu de igreja, assim, sim. Tipo, quando o cara fala que tocava na igreja, eu já falo, pô, esse maluco deve ser pica. Ele toca pra caraca. É. Eu já mano, tenho esse, tipo, esse hoje, preconceito do bem, assim, quando toca na igreja. Tipo, hoje, eu obviamente, eu não consigo nem, tipo, tocar na igreja hoje em dia por causa da rotina, né, mano? Mas, tipo, igreja é uma parada que sempre fez e sempre tá presente na minha vida ainda por conta da, até da musicalidade. Uhum. Pra mim, uma forma minha de evoluir, as músicas gospel são músicas que, tipo, não que outras músicas, tipo, de outros gêneros não sejam, mas o gospel é uma música que, tipo, geralmente é muito trabalhada, tá ligado? Uhum. É, ainda mais no louvor em si. Não, e a bateria, mano, você vê uns bateristas, uns vídeos de baterista, sim, tocando, mano, na igreja, os caras sentindo tudo, assim, tá ligado? Suando. Tá ligado, mano? Isso que eu acho louco na igreja. Eu falo, caralho, isso é rock and roll. Isso é rock and roll. Mano, a igreja, pra você ter noção, hoje pra mim tá tocando um tweet. A igreja foi muito fundamental na minha vida por conta dos gêneros que a gente toca dentro da igreja. Uhum. Porque é igual uma banda de rock. Uma banda de rock, ela vai tocar o quê? Rock. Uhum. Uma banda de jazz, eles vão tocar o quê? Jazz. Uhum. Na igreja você vai tocar o quê? Tudo. Então a igreja você mais vai... Mais eclético. A igreja é tipo um louvor agitado. Você vai tocar às vezes um ritmo que é tipo um... E pode puxar um rock, pode puxar... Sim, tem muita coisa pegada, que é referência, tá ligado? Tipo, vem dessa vibe, um tribalzão. Tá ligado? Uhum. Tem muito isso na igreja. Aí é uma música mais agitada, você tá tocando às vezes um tipo uma vibe que puxa do axé e tá ligado? Então, tipo, igreja tem isso. Uhum. E pra mim foi bom por conta muito da... Rico, né? Muito rico. A variedade. Então, quando a gente chegou o Twitter lá na gig, foi uma proposta meio rock, que pro Rock in Rio tava os manos do Charlie Brown. Então foi uma proposta meio rock, meio trap, né, que não podia perder essa vibe, aquela vibe que eu te falei do reggae, um groovado, que tinha que ter um groovado, então, tipo, era um mix. Então, tipo, o fato de ter tocado na igreja me ajudou muito, que eu falei, mano, isso aqui é aquela, eu te louvarei, tá ligado? E, tipo... Legal, mas é uma puta base, cara. A igreja é uma formação de base de músico, assim, das melhores que tem, tá ligado? Pode crer. É muito foda. Sim. Muito foda, né? É um lugar que, assim, quem frequenta a igreja, né? Nunca foi o meu caso. Mas você tá lá muito, né? Você tem uma convivência, convive com outras músicas. É um ambiente muito musical, né? Sim. Eu acho que essa é a parada, tipo, lá é, tipo... Eu acho que quem cresce em igreja... Igreja tem muita mais facilidade de acesso, né? Porque na igreja sempre vai ter instrumento. Uhum. E muito mais em... ambição de tocar alguma coisa, ou fazer parte de algum... um propósito. Né? Tá ligado? Se a gente fosse mais colado com a galera da igreja, a gente tinha achado um baterista. Sim, mano, muito. É porque, não, a igreja, tipo, mano, é a coisa que mais tem, é baterista, mano. Lembra daquele baterista, o primeiro que a gente achou, que ele tinha uma RMV, que ele era do Romeu? RMV, tipo... Lembra? Memória aqui, Nossa, o único baterista que a gente conhecia, ele era da igreja. Nossa, a RMV era tipo a bateria, tipo... Nah, eu não sei como que é hoje, né? Tipo a Condor das baterias. Mano. Não, mas achava, a Condor é muito boa perto da RMV, mano. Eu achava bem tosca a RMV. Não, a RMV era tipo... Sem querer cancelar mais um. Não, essa eu vou ter que concordar. Não, essa eu vou ter que concordar com você. A RMV era um bagulho muito... Era tipo assim, aquela bateria que vai desmontada. Mano. Pá, pá. Só que ela era bonita. As baterias. Não lembro, mas eu sei que ela tinha um som estranho. Era bem ruim. É igual, tipo, a bateria, mas eu mesmo fui pra bateria na igreja, porque bateria é uma parada que é muito chamativa. E na igreja tinha uma bateria. Então falava, pra você tocar. Eu quero ser baterista, mano. Faz barulho, né? Faz barulho, mano. Você escolhe o que você quiser. Hoje eu acho muito mais style ser guitarrista, tá ligado? Mas, muito mais fácil também, né? Mas, tipo, batera na época era tipo, nossa, mano, olha esse condução, olha esse splash, pô, tá ligado? Tem de piadinha de baterista que ele é sempre o cara excluído da banda, na real, nossa, né? Tipo, primeiro que o cara toca sentado, né? Ele fica atrás do... Não, mas na igreja, que baterista era o cara mais, tipo, que tinha uma reputação de safado, pegador. Essa é a reputação do baterista na igreja, tá ligado? Eles são os papéis... Safados. Sim, meu não, Deus. Eles são sem. Aí, tipo, eu não concordo, mas, tipo, era o baterista e o guitarrista que eram os piores, tá ligado? Mas como eu sou guitarrista, eu vou entrar na defesa, que não é. Mas eu acho que os guitarristas ainda são os piores. A guitarra é muito da hora, você poder estar livre pra ir lá na frente e fazer... É porque é muito simples, né? E é muito protagonista, né? Sim, mano. É tipo assim, é um instrumento muito... Tá, é um negócio poderoso, né, mano? É muito poderoso. Tipo... É tipo uma... É como se fosse uma varinha de condão mesmo ali, né? Uma varinha hipnótica. Hipnótica, mano. É igual tipo o Hendrix, você para pra ver o que o Hendrix fazia. Mas as é pessoas. Que, tipo assim, é fácil impressionar. Isso, guitarra. Isso. É igual tipo. Baixo já é não. É só você botar as duas baixo mãos no braço. Se você tocar normal, você não impressiona muito. É, mas tipo, quem, acho que às vezes. Virtuoso. O baixo, cara. Tipo, o baixo é uma parada que, tipo, quem não tem ouvido. É, passa despercebido. Passa despercebido. Às vezes o cara tá fazendo uma linha linda. Pra gente que é música, a gente, uhum. Caraca. Mas pra uma pessoa é tipo. Nem percebe. Caraca, olha essa bateria que tá. Sabe o jeito que você ignora guitarra o seu. Estranha, mano. Guitarra de quatro cordas. Sabe o jeito que seus olhos ignoram a presença do seu nariz, assim, ó? Tipo, você enxerga o seu, sim, nariz, só que seu cérebro tá ignorando. Todo mundo aqui, ó. Parece que o ouvido de. Todo mundo olhando pra baixo, né? Pra testar. Parece que o ouvido de quem não tem tanta familiaridade com música, assim, sim, eles cancelam os graves do baixo. Cancela, tá, os graves. Eles não conseguem ouvir o que, que tá. Entender o que, que tá saindo daquele instrumento. Porra, que tá sendo ele tocado. Dá o e o baixo é o coração, tá, da música, total, mano. É tipo. Total. Mano, nossa, às vezes acontece de dar pau na minhas gigas aí, acontece de dar pau no baixo, né? Tipo, sei fica lá. Na hora, mano, e eu fico, juro, eu fico perdido. Você fala, mano, o que aconteceu? Parou a música, o que, que é isso? Sabe, que perde a linha, né? Perde, não, baixa, mano. Você perde a referência de grave, assim, você começa a falar, mano, que pifou, bosta, acabou a luz. Essa, acabou. Acabou a luz. Não, baixa é essa vibe que eu acho, tipo, não tem como ser embaixo. Tipo, hoje agora no Twitter a gente não faz, não tem um baixista. Mas todo momento o Scooby tá fazendo o synth bass, tá ligado? É. Ou ele ou eu tô fazendo um como se fosse um oitavadorzinho, um mugzinho ali na guitarra pra tem dar. Tem que ter. Porque, o grave, mano, é essencial. Você sente muita. Eu particularmente sinto muita falta. O grave é o que balança o top. É, mano. No trap tem muito zero e essas paradas. Uhum. Mas querendo ou não, o Hero Aiden é uma parada que tipo não é uma linha tipo, de ele baixo. Ele substitui a linha de baixo. Tá ligado? É. Mas, pô, a gente sempre, agora eu e o Scooby, a gente acrescentou essa linha melódica mesmo de, tipo, um similar a um grave de um baixo, tá ligado? Porque, mano, eu sinto muita falta, tá ligado? Uma brisa. É gostosinho demais. Eu acho incrível, mano. Eu sempre achei um instrumento subestimado, tá ligado? Sim. E eu sempre paguei pau, mano, porque eu falei, vou tocar, e aí eu... O baixo, o baixo, muita atenção, eu acho que o baixo talvez ele foi um pouco, não ofuscado, porque pra gente, que a gente sabe a importância. É porque existe a porra do guitarrista. É, eu acho que a estética do baixo também é tipo, é similar à guitarra também. Uhum. Ou, tipo um mano aprender guitarra. É, tá ligado? Tipo, aprender o que dá pra fazer um solo lá na frente. Eu acho que, por exemplo, guitarristas, baixistas, exponentes, assim, foi tipo Flea. Esses caras assim que são mais. Pô, tem mais atitude. Tem muito baixista, né? Hoje, muito assim, não consigo falar muito não. Mas é. Pô, The Police adora The Police. Sim. O Sting, ele só virou baixista porque não tinha. E sim. Ele tinha um baixo igual o que o pai do Marcelo achou. Achou. Mano, ó, você tem noção, o Marcos Miller são baixistas, tipo. Que é o show de baixo, tá ligado? Você veste mafioso. Né? É, mas tipo, é show de baixo. Aí a galera conhece show por causa do que é o... Mas o Sting é um belo exemplo, assim, né? De um baixista. Nossa, de atitude, que é um cara que manda no show, assim. Ele é liso, mano. Ele é liso. Ele não trava, tá ligado? Não é baixo simples. The Police é uma banda muito foda. Bandas que chegam e que falam alguma coisa, tá ligado? Que... Porra. E é muitas vertentes, muitos gêneros, sim, mano. Muito da hora. Puxa, muito, muito gênero diferente de música. É. E é isso, né? Eu acho que, assim, todo mundo. Eu sempre falei isso desde que eu comecei a tocar instrumento. Uhum. Falo assim, como essa porra foi um negócio que, assim, se hoje eu tenho a cabeça no lugar, relativamente, e me considero um cara mentalmente saudável, assim, é porque eu sempre tive pra onde fugir, sabe? Quando tudo tava uma merda, eu falava, mano, eu vou fugir pra minha guitarra e eu vou ficar lá tocando. E ela sempre vai estar ali pra mim. Ué. E eu sempre vou poder fugir pra ela. E sempre vai ser meu refúgio. Se eu te contar, eu comecei na música. Não comecei, mas tipo, eu comecei a gravar vídeo pro Instagram, tipo, por conta disso. Porque eu tava, na época, tipo, é até estranho falar isso, que eu sou muito novo pra, tipo, ter passado uma situação assim. Mas eu tava passando uma situação muito zoada na minha vida. E eu tava, tipo, ficando muito mal, mano. E a única coisa que eu tinha pra fazer e depositar esse sentimento era, tipo, fechar a porta do meu quarto. Eu ligava uma câmera, assim, botava uma música e ficava tocando, mano. Uhum. Aí saiu os vídeos, tá ligado? É da hora, mano. Porque você se vê, você se aperfeiçoa. Sim, né? Mano. E, tipo, era o lugar onde que eu depositava a minha mágoa, tudo. Era, tipo, na guitarra, mano. Uhum. Tá isso ligado? Que eu falo. Tipo, sempre que alguém fala pra mim que quer aprender a tocar um instrumento, eu sou o primeiro a incentivar pra caralho, assim, e falo, mano, e não largue, que nem uma coisa que meu professor, eu parei de fazer aula porque minha mãe ficou sem dinheiro, né? Sim. E aí, eu lembro que o meu professor, ele ia lá em casa pra me dar aula nessa época. For free? Não, né? Ah, tá. aí, não. Aí ele, na minha última aula, assim, que minha mãe foi lá conversar com ele, falou que não ia dar pra gente continuar e tal, não sei o quê. Eu lembro que ele, mano, antes dele sair da minha casa, ele foi até minha mãe e falou assim, não deixa ele largar essa porra, pelo amor de Deus. Não deixa nunca ele largar isso. E eu tava ouvindo, assim, meio de canto, assim. Saindo lagrima. Eu vou largar. Eu vou largar agora. Não, então isso ficou muito na minha cabeça, assim, sabe? Porque, né, eu, hoje, eu me vejo sendo o meu, esse cara que o meu professor era, sabe? Sempre que eu vejo alguém falando, assim, que, ai, meu... Eu tentei aprender a tocar guitarra, mas não dá, meu dedo é muito pequeno. Essa é clássica. São as questões, acho que, de tipo, vontade, tá ligado? O que tem de gente também que um pai e a mãe vai dar e força. Não, você vai fazer aula. Tipo assim, pô, vai te ajudar, é óbvio, né? Tipo assim, se você falar, quero aprender a tocar um instrumento, também o que vai te brecar não vai ser, pô, preciso de um professor, senão não tem como. Cara, hoje aí tem tanta coisa, tem tanto conteúdo numa internet. Tipo, até aula grátis em YouTube hoje, você vai achar, sabe, a questão de você... Pô, aprender, quem que falava? Aprender uma tablatura, é ok, tá ligado? Acho quando eu aprendi tablatura, eu falei, cara... Acho que era o Tim Maia, né? Ele falava, tipo, Vou pedir! Mas ele falava, tipo, como que é... Não caia nessa besteira de ser músico, você vai... É que é ingrato, passar raiva, cara. Você vai tal. Mas se você... quiser mesmo, é a melhor coisa que você vai fazer, tá ligado? É real, mano, isso é muito exatamente. Bom, mano. Eu nunca vi alguém reclamar de, tipo, na vida, de falar assim, nossa, me arrependo... Que cagada que eu não, fiz. Não, me arrependo muito de aprender instrumento. Obviamente, tem gente que se frustra por conta que, às vezes... É frustrante. É frustrante. O começo é frustrante. Tá ligado? E a vida de músico, muitas vezes, ela pode ser frustrante. Sim. Fazer sucesso, é fácil. O Tuê me chamou no dia que eu ia desistir de tocar, tá ligado? Toma. Tipo, eu sou novo pra ter isso, mas eu já tava, tipo, de saco cheio, porque eu tô muito querendo, eu sou novo, mas eu tô muito tempo, desde que eu tentando. Entendo por gente eu toco, tá ligado? Uhum. Então, tipo, eu falei, mano, já tá saturado, vou vender tudo, e eu já tava chegando naquela época de que, tipo, é exército, faculdade, tá ligado? Foi estudar. Real adolescente virando um adulto, então, tipo... Falei, mano, é isso, vai ser o dia que eu vou desistir, largar tudo, vender tudo. Aí tu foi mandando mensagem. Pô, mano, que da hora. Tá ligado? A borboleta bateu mas a mas é tipo, eu não anulo o fato de, tipo, hoje tá vivendo tipo, um lifestyle de real, tipo, de conseguir me sustentar com a música, de tal. Não anulo o fato de, tipo, que música é difícil pra caraca. Não, é bom lembrar que você, eu, a gente não é regra, né? É. A gente, infelizmente, é exceção. Exceção. Mas, assim, eu digo tocar música como algo terapêutico mesmo, sim. Sabe? Nem como carreira, hobby. Assim. Hobby. Que essa parada é uma parada que faz muito bem, assim. Sim, sim. E que eu sinto que mental, enriquece a alma, sabe? Mesmo, assim, eu, tipo, sinto que agrega muito pra você espiritualmente falando, sim, sabe? Demais. E, enfim, é isso. Essa é a minha mensagem aí pra você que tá ouvindo... O Bocadinhas aqui. A gente vai encerrar esse capítulo bonito aqui, vontade, né? Vontade, mano. Aprende alguma coisa, mano. Um capítulo importante. Ó, é importante isso, assim. Se você é desses, e com certeza tem gente dessa laia aí que fala que desistiu porque não tem... Eu não tenho coordenação. Eu não tenho dedo. Mano, ó, pra todo mundo que fala isso, não sei se você já viu, mas veio na mente. O mano que depois que eu vi ele, mano, minha cabeça mudou 100%. O cara que não tem braços. Sim, o Jonathan Bastos. É. Manja ele? Uhum. Mano, o Jonathan Bastos, o dia toca que eu vi... Pé. Toca com o pé. Tô ligado. Mano, esse mano, o dia que eu vi ele... O baterista do Def Leppard não tem um braço também, né? A prova de... Não, eu fiquei... Mano, ele toca... Miami, não tem ele toca melhor que eu, que tenho dois braços. Poxa, e ele toca com o pé, tipo, coisa que eu não sei fazer. Tá ligado? É bom assistir uns vídeos desses caras aí, porque aí você vai eliminando suas desculpas. Sim, né? Não, acaba, mano. Ele é o tipo de cara que você não tem mais o que dar desculpa, tá ligado? Vai pra cima, meu tigrão. Você consegue, minha tigrona. Vai. Isso aí abre o internet aí, usa o celular pra outra coisa sem ser... Rodar o TikTok. TikTok, Instagram. Grandes cruxes. Dá pra você aprender alguma coisa... Grátis, mano. Dá, mano. Grátis. É. Grátis naquela, né? Você tem que pedir pro seu pai comprar um violão aí pra você. Grátis. A única coisa grátis hoje em dia é bater punheta. É. YouTube. E olha lá, hein, mano. Daqui a pouco. Mas tem que pagar a internet. Não, eu tenho que pagar também. Tipo, hoje em dia, tipo, até o YouTube já tá, tipo, ficando reduzido o tempo que você consegue ver sem propaganda. Oh. Então, YouTube Premium. Verdade, Netflix, R$15. Caraca. Bater punheta é a única essa coisa. Eu acho que eu nem peguei essa época. Oh, teve? Bater punheta é a única coisa de graça, mano. Deixa o papau. Não. Nem sempre, mano. O Vanessão discorda disso. Mas é isso, rapaziada. Quero agradecer muito, muito, muito a presença ilustre do nosso amigo Samuel aqui. Top. Tamo junto, rapaziada. Vocês que são, mano. Muito foda mesmo. Um cara que tem um futuro brilhante pela frente aí. Vai brilhar muito no rock and roll, né? Rock and roll, que sempre. É o bagulho aí. Essa entrevista foi rock and roll. Foi. Top. Bem rock and roll. Obrigado, Marcelo, também. Eu que agradeço, mano. Agradeço vocês dois aqui, ó. Espero que a gente se encontre mais vezes. A gente vai fazer um som ainda. Bora. Let's burn. Vamos, rock and roll. Tchau. Rock and roll. E obrigado você aí que assistiu a gente, né? A gente espera que esse papo tenha sido inspirador aí. Um beijo no seu coração, fique com Deus e lembre-se, Jesus te ama muito. Muito. Tá bom? Um beijo. Beijo. Você ouviu Bocadinhas. De volta na próxima semana.